5414, reduz a velocidade para 1909. 1909, 5414. Papa Lima. Seguinte, agora só instante decolagem. O meu Papa Tango decolou aos 4398, meu voo. Obrigado, meu Papa Tango. Nível de voo 050, QNH 104. 550 na Mare, o Oceanada 20, como é que perdeu o contato com o tempo? Gente, 5414, desce até 3000 pés, QNH 104. 3000 0145414. Control Salvador, bom dia. Papa Tango, meu Papa Tango, colado da pista 17. Papatango, mantenha-se em condições visuais no meu pés, corredor axé. Mantenha condições visuais, 1000 pés, corredor axé, meu Papatango. Salvador, autoriza a proa de TAP pro 6250 da ONU, devido a tomações. Sinal 6250, livre de desvio e negativo após de TAP. É o número 3 na próxima fase. Mais um, tenta manter a proa 50, 6250. P5414, curva direita, proa 040. Direita 040, 5414. Serra Golf, tá pronto, cópia? Aí. Serra Golf, Vitória da Conquista 080, autorizado, direto da 17, direita, ingressando em correção. 917 direito, subida gole, após direto, vitória da conquista. Aciona 5473 no transponder, controle 119, decimal 8, em torre, opera em 118, decimal 612. 1 aos 45, 198. 198. Aí, Papa Lima. Salvador Web 5819. Objeto 589, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, após 2000 pés, voo direto da EL. 2000, direto da EL, web 5819. Trabalho para radar, quilômetro aeróstica. Passando quilômetro aeróstica, mantenho no meu pés, livre frequência para coordenação. Tip 5414, direita 060. Direita 060, 5414. Paulo, Paulo da Conferência 2223, para o TAP 41, a bordo está alternando Salvador, 3 horas e 50 de autonomia. Bom dia, Pátio, Juliette Alfa, ponte para 186, ajuste ao 014, como voo e bom dia, passageiro 223. Pátio, Juliette e Alfa, ponte para 10, controlar 186, 1014, bom trabalho. DIP 5414, para o localizador direita 080, reporte estabilizado. Direita 010. Você pode trair estabilizado em 414. Xanema 250, confirme sua velocidade. 249. Sente. Lima estabilizado um localizador. Quilo Serra Lima complete, aproximação chame torre 198, décimo meia. DIP 5414, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LS X-Way, após estabilizado o localizador. 2A2, mil pés, reportará estar estabilizado, DIP 5414. Reporta no 7. Reportará, a intenção é posicionar no 7 se possível. Para 7, então na presente modifica. 1014 ajusta, 70 com 10, reporte sinal no 7. Reportará, é o oficial. Pare de fogo pro céu. 7. Dan 3859, chame centro, Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. Recife agora, 1213325. Obrigado, bom dia, Dan 3859. Chame 6250 para sequenciamento, reduza velocidade para 220 nós. Reduzindo a 220, 6250. Direita, corrido axé, após caixa fregos, aciona padrão 0160, controle 119, decimal 8, torre no 86, Vitorinha, Juliette. Colapso 3, 090 com 10. Alinhado, autorizado alinhado, decolado aqui, está 0, 0, 0, 0, 0, 0. Torre para o B, Vitorinha, Juliette, chama 186, acionamento, taxa decolagem, ajuste 1014, estamos voando, bom dia, Vitorinha, Juliette. Patango, Nova Patango, confirma intenções. Em função do ETV Alenqueira Cruz, que é o Patango. Gente, reporte para Dabar. Bom, alguém? Romeu, Patango, reporte para Dabar. Obrigado, bom voo. Controle trip 5414 está na final, estabilizado. Trip 5414, completo de aproximação, chame torre 118, décima meia. 118,6, boa. CNM 250, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, após estabilizado localizador. 2000, autorizado X-Ray, estou na portaria estabilizado localizador, 6250 da hoje. Sete embaixado, checado. Lucia Lima, livre pouso no 7090 com a 12. Livre pouso que Lucia Lima, 7. Thiago, só um instantinho, tem um toque na aproximação sobre ele. Romeu Papatango, informa que tráfego decolou à sua frente, Papatango Alfa Vitor Juliette, realizando TGL em Veracruz. Papatango, Nova Papatango, tá passando a farol da barra, livre frequência para coordenação com o tráfego local. Controle Salvador, passaria 2223, decolou. Passaria 2223, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 260, saída gole. Subindo 260 na saída gole, 2226. Tem o Max Argon. Um táxi livre se o solo for 5 anos. Salvador, trip 5414 na final, controle de pouso embaixo e travado. Trip tem pouso autorizado, 1112. Pouso autorizado, 5414. Sete 589, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25. 251-3325. 7, direcionamento Shantec. Michael Lima, livre de pés para a coordenação. Mike Santa Lima, reposta 2-0 milha de Salvador. Mike Santa Lima, controle de Salvador. Alfa Romeo, Mike Santa Lima, reposta 2-0 milha de Salvador. Na escuta permanente, Mike Papa Lima. Janela 250, informa o tráfego nas proximidades de Tuna, mantendo 500 pés, não interferirá na sua aproximação. Batido, ciente, 250. Papa Romeu Mike Papa Lima na escuta. Papa Romeu Mike Papa Lima, após sobrevoo, segue para a Sierra India Italia X-Ray. Papa Romeu Mike Papa Lima, qual a distância dessa localidade de Salvador? Assente, na escuta permanente, reporte visual com local de pouso. Estabilizado, X-Ray, o Oceanair 6250. Oceanair 6250, completa de aproximação, chame torre 118, desce a meia. Uma torre agora, 18,6 graus, bom dia. Oi, Salvador, trip 5414, na sua escuta. Chame 219, trip. Uno 219-5444. O Matia Golf ao 5698, tamo bom. Controle agora grato e boa tarde. Bom dia. Controle Salvador, Mike Serra Golf na saída da El. Correção na saída Golem. Papa Romeu Mike Serra Golf, contato radar decolagem, suba até nível de voo 080, saída Golem, vou direto Golem. Vou direto pro Golem, Mike Serra Golf. Serra Golf, quando possível, informe seu estimado de pouso. Estimado 1305, Mike Serra Golf. 1305, sente. Pista 10, 1 centena com 10. Ele pousa na 0, 6250. Contatando a Vitor Direto, mantenha-se em condições visuais de 1500 pés, que é negando 014, reporte Paripe. Mike Serra Golf, livre da restrição de altitude, suba até nível de voo 080. Subindo ao 080, Mike Serra Golf. Passaredo 2223, chame centro Recife, frequência 126 decimal 0, alternando 128 decimal 8. 160, parte do corredor Interlagos, ingressando no corredor Interlagos. Vitor e Juliette, chega para o ingresso no 7. E já não beberá, por favor, na prova da rotatória, rebote na rotatória e visão com campo. Autorizada a linha de colapso 17, 120 com 10, o Vitor Indy 10. Linha 250, libera a direita, 121, décimo 9 ao 00. Direita 219, grato, bom dia. São Salvador, a Chanel 6250, livrou-se, escuta. Bom dia, Chanel 6250, taxi via Alfa, pois Índia para o portão 02. Alfa Índia 02, prossegue 6250. Juliette ao 01198. 19, Juliette. Controle Salvador, Papatango, Vitor Índia Juliette. Papatango, Vitor Juliette, mantenha o número pés, corredor a serra, ponte fora da barra. Número pés a serra, ponte fora da barra, Vitor Índia Juliette. Zero morning, the information is Juliet, go ahead. I go with Juliet, I'd like to put a request to receive a request 330, please. I have cleared the 410, effect level 410, stand by 1 minute to coordinate the effect level 330, I will coordinate. Okay, thank you, sir, please, 330. Tá visual com campo? Índia 9 Bravo para ingresso no circuito de tráfego, chame torre 118 décima meia. Salvador, Bono 983, informa a Sra. Juliette. Bono 983. Afirmo. T3, número 2 para a Copa 360, só um minuto para fora da El Leda Bidev. Papa Lima, na escuta? Juliette, informação Juliette, para São Paulo, Mongoé. Vem para o solo? Gol, Bono 393, informação Juliette, para São Paulo, Mongoé, observando o tráfego. Gol 1397 aí, chamou? Afirmo, gol 1397, autorização para São Paulo, Congonhas. 360, aguarde Copa número 3, gol no 397. 360, aguarde. Pois é, automatizar a bolsa. Tem. Mantenha o corredor Frito Gilete, aposte na rotatória e visual com o campo. Rotatória na rotatória, visual com o campo, aposta Frito Gilete. Argonine 80, clear to Recife, Serra Bravo Romeo Fox, flight level 330, via Upper Whiskey 58, departure runway 10, after departure left turn, Puka departure, Papai Uniforme Charlie Alpha departure, with Alpha Romeo Uniform transition, Caju transition, squawk code 5502, control departure frequency 119.8. Na rotatória ou visual com calça? Tá, pô, na visual com calça, pode ser vista de longe. Africa, Western, Upper Whiskey 5, a Puka departure, Rescue Transition, Box 5502, 119, decimal 8 on departure, American 980. Mark level 330, Mark 980, gate number 10, call me ready for push and start. We're 983, copia 360 Guarulhos. Trilha de leste, autorizado subir até 2.500 pés. Vá direto, reporte para descida. Da pista 1-0 após a decolagem, curva à direita na subida da El, após Leda, após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, Bidev. Aciona 5476, controle 119.8. 60 autorizado, Guarulhos, a 50, decolando a 10, com curva à direita após a decolagem, da El, Leda, Bidev, na saída 5476-19.8. Então 5, semi-pronto, pushback, gol 9-3. Tamara, obrigado. 397, pronto, copy. Índia November Alpha, autorizado pouso no 7090 com 10. Gente de pouso, Índia November Alpha. 5440. Sim. 4440. Número 2 para Petrolina, aguarde. Bono 397, está pronto, cópia? Bono 397, cópia para São Paulo, Congonhas. Pronto, gol 397. 397, São Paulo, Congonhas, 36203A, autorizado, aerovia pelo Zulu 16, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, Tango Romeu Índia, Vitor Índia, Trive, após prossegue direto Pirassununga, Papa Índia, Romeu, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeu Índia, Delta Eco Bridge, onde após intercepta o eixo da aerovia pelo Zulu 16, aciona 5505, controle 119.8. Alfa Vitor Jet, para Alfa Vitor ingresso no circuito de tráfego, chame torre 118.6. Solarado 2862, volta lá. Apresentou 16, controle de saída 1198 e o transponder 5505, Google 1397. Última posição é Pirassununga, alguém para Papai Romeu, Pirassununga. E a subida decolando 10 com curva direita da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, voo 1397. Rádio 1397, portão 3, chame pronto, pushback, acionamento. Chamar o semana voo 1397. 5490, copia o 200, Petrolina. Copia, 4490. 490 Petrolina, nível 200 autorizado, direto, recorda 10, com curva esquerda, Momo, após Albo, após direto, Petrolina, aciona 5506, controle 119.8. Positivo, chamada na final, vamos 7, Alfa Vitor Juliette. Momo, Albo, após direto, 35490, na remota no 4, chame pronto, pushback, seu nome. Salvador, Mike Serra Golf, 40 milhas. Papa Romeu, Mike Serra Golf, mantenha nível de voo 080. Para serviço de informação alerta, chame Centro Recife, frequência 126.0, alternando 128.8. 260-288, com centro grato e contra baixo. November Alpha, ciente